A vida é feita de ciclo e eu circulo pelo globo. Meu CEP é o morro e a certeza é que eu morro. Enquanto isso, a gente eterniza cada flash. Se o vento vem de encontro ao rosto, eu aprendi foi de moleque a pedalar, e se cair do chão não passa. Se a pista é paralelepípedo, tombou o joelho, racha. Mela cueca, nem saio de casa. Pior conto de fada, tu nem viveu, mas nem disfarça. Colargadão, mó chavão, só jargão. Ao contrário de um peidar na tanga, que anda com nós não. Fidelidade, meu amigo magrão, me deu um quadro de calor e felicidade pro Brunão. Pra pista vai, entre aventuras e perigos, um filho sem pai, que tinha tudo pra virar bandido. Sem dessa, que dessa eu já tô saturado. Etiqueta de rua, golpes marciais treinar. E a cada gota de suor, renovação exala. Eu estava perdido, andei desnorteado. E pra seguir em frente, eu vim de encontro ao passado. Nada mal, canela cinza e sola preta. Quiseram que eu sujasse as minhas mãos com sangue, eu sujo com uma caneta. Traçando um plano, um trajeto da zona sul pra estourar no norte. Meu santo é forte e o rumo é certo. Partiu, fechou, tô de velô. Asfalto, asfalto vem, é o fluxo. No equilíbrio se mantém. Um bom condutor, destrava os cadeados. Abre os caminhos, é que o mapa é um dia. Distância é pouco pra nós, estão dando grupo.